mas quando o Negrão, a sair do Rafa, Bruno Alto Gelo, Alvelo Gelo, Brasil Joias, 50 Produções, CFP, Lucas Queiroz, Zil Produções, PR Grife, ó! Oh! Se botar o beat certo, vai sentar até de manhã. Se botar o beat certo, vai sentar até de manhã. Tata, tata, tata, tata, bate com a bunda. Bate com a bunda, bate com a bunda, bate com a bunda. Tata, tata, tata, tata, bate com a bunda, bate, não para, filha. Tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, bate com a bunda, bate com a bunda. Tata, tata, tata, tata, vem na cabeça do swing. Se botar o beat certo, vai sentar até de manhã. Se botar o beat certo, é o rei do pitaco. Se botar o beat certo, vai sentar e coçar o prime. Aí, vida! Tata, tata, tata, tata. Faz quadradinho, faz quadradinho, faz quadradinho, faz quadradinho. Tata, tata, tata, tata, bate com a bunda.